pode ser? Fazer 698, livre descida para 2 mil pés, reporte estabilizado. Tráfego esperado. Contato estabilizado, 698. Força aérea 2733 é autorizada a descida para nível de voo 050. Caso 2789, autorizado o final do procedimento ILS-X-Ray da pista 10, desça para 2 mil pés, reporte quando estabilizado. Autorizado ILS, para 2 mil pés, reporte estabilizado, 2789. 698 estabilizou. Caso 6918, completo o final do procedimento ILS-X-Ray, chame a torre na frequência 198.6. 26. Salvador, boa tarde, Azul 6908, 2 milhas do Índia Serra. 6908, 1 quilo Bravo, contato radar estabelecido a 6.2 milhas do oeste do VR de Salvador. Sapatango, uísque, quilo, Zulu, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, tem a frequência livre, chama no regresso. Azul 6908, ajuste no 0, no 2, pouso 30, pista no 0, vento 1, 70 graus, 4 nós. Vive, pouso, Azul 6908. Sorri Lima, Quilo Bravo, autorizado ETAP, desça para o nível de voo 060, ajuste no 093. Pode esperar, tá? Torre, boa tarde, azul 2789, estabilizado em LS. 2789, continuando a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 2. Vamos, tráfego da companhia, o alinhamento para a decolagem em mais de 30 segundos. Afirmativo, 2789. Fala 2-9, informa aqui no finalzinho da 2-9 aqui, que é um bando de carcarás. É, acho que aí chegou a polícia. Só pra ver se dá uma olhadinha. Identificou, voa Bonfi pra chegada Bonfi, azul 271, no chão atravessado. Azul 271, no contato radar estabelecido na posição Conde, reporte com a unidade do chefe. Azul passar 23, autoridade de decolagem, pista no 0, vento 1, 50 graus, 5 nós. Autoridade 23. Mandou a passarela do 2231? Prossiga 2231. Coordenar com o centro, a possibilidade vai direto de tiro, barreira? Vai de autorização do centro, passarela 2231. 31. Autorizado direto Barreira. Direto Barreira, 3-1. 2789, pouso autorizado, pista 0, vento 140 graus, 5 nós. Autorizado, pouso 2789. Zero, controle, 198, vou ver. 2-3, decolou, não tem nenhum pássaro na pista não, viu, senhor? Tá tudo livre aí. Gente, obrigado pela informação, uma boa viagem. Valeu. Controle, boa, o 4-4-2-3, arbor, elefa. Azul 4-4-2-3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída arbor 1. E a saída, o 4-4-2-3. Passara 2733, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way da pista no 0, reporte com estabilizada. Autorizado descer para 2000 pés, é autorizado procedimento a coisa no 0, vai passar estabilizado, isso é preciso. Azul 4-4-2-3, voar, arbor. Azul 4-4-2-3, aguarde. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 160 graus, 4 nós. Cena decolagem, 4-7-2. Confirme. Gaúcha, né? 635, pronto, ponto de espera da 10. Boa tarde, 6355. Aliás, manter pista no zero. Aqui quem mantém no zero, 63. Para descida, nível de voo 050. 50, pelo Bravo. Avio 4423, autorizado voar Alefa. Onde Alefa, 4423. Controle aí, 119, disse mais 0, aliás. 190, boa. Então 4778, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, sai da PUCA. PUCA 330, 4778. 063, decolagem autorizada, pista 0, vento 190 graus, 4 graus. Pequena decolagem da 1063. Sapatango Lima Quilo Bravo, desça para 2 mil pés, cancelado as restrições de altitude em TAP, autorizado final do procedimento LSX-ray, reporte quando estabilizado. Quilo Bravo. Cruza voadona, Quilo Bravo. Cruzado dono, Sapatango Lima Quilo Bravo. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6355, passa 1700, nação do Uno. Xanar 6355, contato radar na decolagem, se para o nível de voo 360, sai da São Vono. 360 na São Vono, 6355. Estabilizado. O Xara 2733, completo final do procedimento, chama a torre na frequência 198, decimal 6. Chama a torre 198, decimal 6, 2733. Salvador Azul 2711 para descida. 7-1-1, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0-1-2. Desce para 4.000, 1-0-1-2, 2-7-1-1 azul. Ação, ajuste no 0-1-2. Vai prosseguir aguardando a autorização do 7-3. Açarigo 2-2-3-1, chame o centro Recife na frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 260-288, obrigado, uma boa. Boa. Avio 4423, chame centro Recife, na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260-288, boa. Controle Salvador, Oceania 6355. Prossiga, Oceania 6355. Evitar formações, favorável para o 230. Sim, a gente livre de desvios na Pro 230, confio por quantas milhas? Aproximadamente 50 milhas. Sim, a gente autorizado os desvios. 6355. Controle Salvador, uma boa tarde, Oceania 6355, passa 1200, o perfil da ação do UNO. São 3155, contato radar na decolagem, suba via, sede ação voo 1 para nível de voo 320. Via ação voo 1, 320, está 3155. PAN 4778, chame Centro Recife na frequência 126.85, alternando 25.45. PAN 4778, uma boa noite. Boa. Chame 6355, após desvios, autorizada por Edmótica. Após desvios, boa Mótica, 63. Mulher e manter a pista na área. Pode passar de tráfego final aí, mantendo agora o bom número 73. Controle Salvador, Oceania 3155, solicita desvio à direita, proa 225, aproximadamente 50 milhas. Gente, livre desvio, Oceania 3155. Solicitado desvio, Oceania 3155. Solicita fazer um teste rápido para o próximo parte de autoridade. Finalizador Lima Aquilo Bravo. Papatango Lima Aquilo Bravo, completo final do procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 18.6. 18.6, boa tarde, obrigado. Boa tarde, bom pouso. Obrigado. Torre, boa tarde, é o Papatango Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo. Boa tarde, ajuste no 012, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Tem atenção de quando eu passar o externo, modificar e solicitar base pela direita da pista 17, após o pouso vai prosseguir com a garra da Baitel, Lima Quilo Bravo. Tente, suporte para o cancelamento. Eu não estou bravo. Registro no 0 no 2, reporte quanto estabilizado. 2000 no 0 no 2, autorizado, ele é repetição no 0, reporte estabilizado, azul 279. Externo, bastante, chegou Lima Quilo Bravo, já visual. Para dar presente, solicita a base pela direita da 17. Presidente, plano modificado 224, autorizado base esquerda, base pela direita, reporte final 97. Lima, Quilo Bravo. Lima 8. Ficou 1, 2, 3, 8. Boa tarde. Sete, três, oito, decolado de 25, controle em 19, 8, goleiro. 19, 8, boa nota, 3, 8, bom dia, boa tarde. Será direita da pista 1, 7, Lima Quilo Bravo. Avistado, monitorizado, pista 1, 7, vento 1, 8, 0 graus, 4 mais. Margem, suba para nível 360, saída Arboruna. Nível 360 autorizado no perfil Arbor Motor. Bona 738. Bravo, as 26, direita, para os baixos 5, estacionar, acho que é quanto livre. Boa tarde. Chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. Boa, bom. Aguarda a possibilidade de voar o Tigir. Bona 738, voa Elefa, inicialmente aguarda autorização do centro Recife. Elefa autorizou, Bona 738, graças. 271 estabilizou. Alto 271, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na sequência 18, decimal 6. 18,6, boa. Azul 2711. 2711, continue na aproximação, com ajuste no 02. Agora que já está pouso autorizado, pista no 0, viatura no 70 graus, placa nós. Pouso autorizado, pista no 0 com 1012, azul 2711. No 738, chame o centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260, 1288, bom, na 738, grato, uma boa tarde. Boa, bom voo. No 1, Solas 33, direita 121, decimal 9. Direita Eco 219, azul 27, 11. 4, ao alinhar, decolagem autorizada, pista no 0, vento 190 graus, 5 nós. Será decolagem autorizada, né? Voo 620 até a saída do pátio de autoridades e a porte para ingressar na pista. Vamos aqui para o pátio de autoridades, vai reportar. Channel 6314, decolado aos 35, controle 198, boa viagem. 198, graças a Deus, 13 no máximo. Channel 6314, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, sai da bomba. 340, prefiro da bomba, 6314. Passaram 10 pronto. 3367, mantém o ponto de ferro. Mantém o ponto de ferro, então 3367. Aérea 2733, agiliza até o pátio militar, autorizado o ingresso até o pátio militar. Boa tarde. Voo 620, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 90 graus, meia dúzia de nós. Iniciar no 0, no 620. 3367, após a rolagem do voo, alinhar e manter, pista no 0. Após a rolagem do voo, alinhar e manter na outro 0, na 3367. É 20 às 38, controle 198, boa viagem. Boa tarde. Controle 20 decolou, boa tarde. Voo no 620, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. PUCA 37, voo 20. Então, 3190, acione identificação, autorizada a chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Autorizado ETAP, então 3190. O 90, cancelado as restrições de altitude e velocidade. Antônio, chamador, cordial, boa tarde, TAM 3367, meu pé, você escuta o cabo. TAM 3367, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, sai do São Bruno. Tem uma chance, 360. Autorizado acionamento, chefe próprio tarde. 214, autorizado voar direto Petrolina, suba e mantenha o nível de voo 320, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Minha sete, autorizado Leda. Voo 1620, chame o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 1-2-5, confirme a alternada? Secundária 1-2-5-4-5, gol no 620. 1-2-5-4-5, com alternada 2-1. Gol no 620, grato. Da 1-0? Gente, então táxi até a Papá e reporte para cruzamento e táxi até o pátio 1. Muito boa tarde, gol no 1-1-69, vai se ingressar na Índia, pronto para decolagem. 1-1-69, autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-0 graus, 4 mais. Autorizado alinhar e decolar 1-0, gol no 1-1-69. Cancelo Delta, autorizado cruzamento, Quebec, máquina Lima, 1-2-1-9, consola para prosseguir. Quebec, máquina 1-2-1-9, Cancelo Delta. Então, 3190 autorizado para o de Duna, desça para 2000 pés, livre LSX Ray da pista no 0, ajuste permanece no 0 no 3, reporte com estabilidade. Duna 2013, reportarei. Estabilizado, LSX Ray da pista no 0, pista 3, 0, 9. Uno 1-1-69, decolado 248, controle em 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, excelente tarde. Apsacargo 8487, aciona identificação, após desvios autorizado voar na proa de Amanda, sendo para nível de voo 050, ajuste em Salvador 1093. E após desvios autorizado voar direto Amanda, como pé, copiou ajuste para o Salvador. Sim, irmão. Controle Salvador, muito boa tarde, voo no 169. Gol no 169, contato radar na decolagem, se for para nível de voo 360, sai da São Bruno. 360, via São Bruno, gol 169. Pode voar São Bruno, tá presente, gol 169? Gol 169, autorizado voar Leda após 2000 graus. Leda após 3000 graus, 169. Vai passar o uísque pelo Zulu. O Papatango Whisky, Kilo Zulu, confirme a posição na presente. Whisky, Kilo Zulu, modificação de regras da presente. Plano VFR cancelado 1950, suba para nível de voo 050, voando ITAP, reporte quando no exército descida. Terra aqui no Delta, autorizado em alinhar e manter pista no zero. Autorizado em alinhar e manter pista no zero, terra aqui no Delta. Delta, autorizado a linha de decolar pista zero, vento 190 graus, 4 nós. Autorizado a linha de decolar, certo? Cada 3,6 dúzia de milhas oeste de Salvador, reporte com 2,0 milhas em Salvador. Gente. Então 3367, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterno 123.8. Agora Recife 125.1, alterno 238, para 3367, uma boa tarde. Bom. Salvador, boa tarde, boa noite. 869, acena identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste 1093. Delta decolar 253, controle em 1,9,980, governo. 98, bom trabalho. Sou de Salvador, muito boa tarde, é o papapá, Serra, Kilo Delta. Papapá, Serra, Kilo Delta, contato radar na decolagem, suba via, saída São Bruno para nível de voo 400. Via São Bruno 400, Serra, Kilo Delta. Autoriza voar direto Mosca, tá presente? Serra Kilo Delta? Papapá, Serra Kilo Delta, autorizado voar São. Vou aguardar autorização do Centro Recife para voar Mosca. Gente, São, voo autorizado, Serra Kilo Delta. 3190, estabilizado, passando o marcador. Então, 3190, completando o procedimento, torre 1 no 8, decimal 6. 3190, bom dia. tarde, Titan 3190. Com comunicador externo, baixar de travada visual, pista 10. 3190, está a medida de 3190, vento 190 graus, 4 nós, vento, ajuste no 0 na 3. 1013, tem livre pouso, pista 10, pista 3190. Uma 69, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 125, 1238, gol 1169, obrigado, excelente tarde. Siga, papá, Mike, Victor, Alfa. Papá, Mike, Victor, Alfa, Alfa, confirmando, manterá 500 pés. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte quando no local de sobrevoo o Mike de Peralta. Reportar no local de sobrevoo o Mike de Peralta. No 90, Sol 5 mil, direita 1 do Juno, decimal 9, Sol. Direita Sol, 1390. Torre, muito boa tarde, o Zan 3145, ponto de espera no 0. 3145, alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter no 0, 3145. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 190 graus, 4 nós. Decolagem no 0, tá 3145. Identificação, via chegada Bomed 1, no desça para o nível de voo 070, ajuste no 0, no 3. Zulu negativo, número 2 na aproximação, rotação para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, seu limite é o localizador. Curva à esquerda 030, que está sendo posto, seu nome. 8487, voo Duna, desça 4 mil pés, o ajuste no 093. Duna 4 mil, padrão, asa da 4 mil. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. sobre Salvador, boa tarde, usando 3145. Então, 3145, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para nível de voo 340. Sanvo 1, 340, TAM, 3145. C8487, inicialmente deixa 3.000 pés, reporte quando estabilizado no localizador. 3.000, autorizado EDF, reporte estabilizado, 8487. Autoriza para onde salvo, portão 3145? TAM 3145, mantenha o perfil de saída. Mantenha o perfil 3145. Papapá, Serra Kilo Delta, autorizada por Edmodva, submantenha nível de voo 320. Modva, repita 320, Serra Kilo Delta. APC 8487, informa o tráfego posição 2 horas 8 milhas, rumo noroeste. Cruzando, mantendo 2.000 pés, um Papa Alfa 34. Papa Tango Whisky Kilo Zulu, informa que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite é a radial 380, corrigindo a radial 300 do VR de Salvador. Gente, ele está pela 300 de Salvador, agora o Whisky Kilo Zulu. Voo 1869, redução de velocidade 2109, depuração para sequenciamento, curve à direita na proa 235, seu limite ao localizador. Ok, 210, na proa 235, para o No 869, autorizada a descida para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.013, 1.813. Voo no 166, redução de velocidade, 2.409. 49, voo. Papapá, Serra, Quilo, Delta, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251, 238, que é aquilo dessa. Controle Salvador, TAM 90, mantenha a informação mais. TAM 90, no meio, acena identificação, via chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste em Salvador no 013. Bom Médio 1, 080, desce o dia, mantenha a informação mais. Autorizado para seguir para 2.000, ato. APC 8487, deixa 2.000 pés, autorizado para o procedimento, reporte estabilizado. Ok, 2.000, informará estabilizado, 8487. Papa Tango Whisky Kilo Zulu, curve à direita na proa 170, aguarde o último vetor para interceptação.